quebrar todas as leis e deixar sonhar o sabor da loucura. Deito os dedos e os anéis. Leva a gotas teus sinais. Deito quase tudo foi demais. Deito quase tudo, leva a gotas teus sinais. Paulo Bonzo na Rádio Comercial, deite quase tudo em noite de fim de semana. Eu sou a Marta Santos e quem vai dar aquela música agora na Comercial é o António Sérgio, está quase a chegar nas horas. Milhares de portugueses escolheram o crédito habitação do Millennium BCP. Se está a pensar comprar ou trocar de casa, nós estamos aqui. Faça uma simulação em qualquer sucursal do Millennium BCP. Temos a prestação mais baixa do mercado. Millennium BCP. A vida inspira-nos. Bom dia, jovem. E então, o que é que vai ser? Queria um croissant com manteiga e uma meia de leite bem cheia, mas não muito quente, mas não muito quente. Se faz favor, se faz favor, se faz favor. Se cantas por tudo e por nada, canta Paris ao Rock in Rio Lisboa. Procura a banda Vodafone nas estações de metro e canta com eles. Os melhores ganham bilhetes. Sabe mais em vodafone.pt. Viva o momento. Vodafone. João pega no cachecol, avança para a sala, contorna a mesa. Filipe sai ao caminho e grande finta de João. Deixa o Filipe sentado no sofá. Avança para o telecomando e liga na TVI. Que o jogo da Superliga está a começar. Este domingo às 18h30, joga em casa com o Rio Ave, Benfica. Futebol espetáculo, é na TVI. Então e o Jorge, que não sabia que as taxas de juros tinham subido? Não sabia? Não, diz que não tinha reparado. Como não? Mas ele não tem crédito de habitação? Tem, mas diz que não deu por nada. Bem, se não deu por nada, ou tem pais ricos, ou ganhou lotaria, ou foi ao BES. O Jorge escolheu a modalidade de crédito habitação que lhe garante uma prestação fixa, mesmo que a taxa de juros suba, porque o que varia é o prazo do empréstimo. Crédito habitação BES. Quem sabe, sabe. E o Jorge é que sabe. E já no estúdio da Comercial está o António Sérgio, prontíssimo para mais um fim de semana, António. É verdade, é verdade. Parece que sim, por essa amostra. Aliás, há boa moda nacional, eu acrescentaria que remédio, mas pronto, há sempre a verve de eu e o Elan de estarmos à beira de fim de semana. Se bem que a rádio nunca canse, pois não? É uma pergunta. Não, exatamente. Olha, mas eu não resisto a perguntar-te, sendo sexta-feira, para quando o regresso da Fala da Tribo? Ah, a Fala está... Aliás, a Fala eu já tinha saudades da rubrica, porque ela estabelece, pronto, aquilo que nós, apesar de gostarmos de comunicar e tentarmos tudo para comunicar com o ouvinte, estou a falar de nós, todos nós, na Comercial, como aconteceu na Best, uma e outra estação qualquer, nós tentamos isso, porque senão não fazia sentido estarmos aqui. A Fala tem aquela mancha intimista, muito curiosa, que a Ana Cristina consegue criar. Eu, por exemplo, teria alguma dificuldade. Eu faço também entrevistas às vezes, como tu sabes, bandas que lançam álbum. Não tem sido o caso agora, mas também regressámos há pouco tempo à Antena Nacional da Comercial, mas há de acontecer. Mas de qualquer modo, a minha maneira de entrevistar o grupo que tem o álbum novo, ou o amigo que encontramos para determinadas coisas, não tem aquele elan. Não sei se é de ser mulher, é muito provável que seja um charme secreto da mulher. É normal, e não é uma mulher qualquer. Não, mas mulher sendo, o charme está imanente e é evidente e que ninguém ponha dúvidas nisso. Mas depois, é o nome da rubrica também, vamos lá. A envolvência que tem conseguido, o facto de termos conseguido gravar aqui na cabine da Comercial, que tu conheces, espero eu, às vezes bandas impossíveis, caso ou dos Mata-Ratos, ou dos Pesticida, ou completamente. Ou noutros casos, os Hipnótica, por exemplo, com um envolvimento instrumental muito grande, até um saxofone, portanto, tocou aqui e o homem do saxofone ficou maravilhado com as nossas paredes de isolamento. Portanto, e tocou virado para a parede, porque disse ele nunca tinha sentido tal intimismo entre ele, o saxofone e a parede. Isto não é falar para a parede. Estamos... Então, António, eu ia dizer, dá-nos a música. É melhor, estamos conversados. Bom fim de semana. Bom fim de semana. Para todos. Crédito Habitação do Millennium BCP. Se está a pensar comprar ou trocar de casa, nós estamos aqui. Faça uma simulação em qualquer sucursal do Millennium BCP. Temos a prestação mais baixa do mercado. Millennium BCP. É usual dizer-se mais voltar-te que nunca. 7 minutos após a meia-noite foi a passagem da emissão da Rádio Comercial dos Estúdios do Porto com Marta Santos para Lisboa e por aqui nas próximas 3... Nas horas, António Sérgio. Olá, boa noite. I'm not the one. Aliás, tripla hora ou horas de António Sérgio na Rádio Comercial. Às vezes, como já perceberam, não me foge-nos um pouco para a ocupação ou apoio anterior. Sons do arranque, não sabemos porque é que acontece sempre, mas cada vez que tocamos um tema dos Kaiser Chiefs, apetece ouvir um segundo. Não queremos exagerar neste caso, fica apenas para os sons de arranque da tripla hora de hoje. Every Day I Love You Less and Less. E a recordação para Metal Mickey, os Suede, de bom tempo. Meia-noite e às três, sucede de terça a sábado, antenas da rede da Rádio Comercial, às 3 horas de António Sérgio por aqui. Hoje a edição de sábado, registando apenas um pequeno regresso em jeito de reportagem exterior para o que se anuncia como o regresso definitivo da Fala da Tribo às noites desta zona. E nesta altura, felizmente para todo o país, a Fala da Tribo, na próxima sexta, com uma dedicatória muito especial, não só a da Paula Costa, a autora da fotografia, mas exatamente pelo nome da poetisa Natália Correia. Não perder, hoje será apenas um pequeno report do lançamento no Maxima, em Lisboa, do novo álbum, volume 2, dos Dead Combo. E o regresso às antenas, portanto, de Ana Cristina Ferrão, que evidentemente se saúda. Já está nas bancas o número 2 da revista Autocomércio. São 1.700 ligeiros, 800 carrinhas, 600 comerciais, 200 cupês, 100 clássicos e muito mais. Não perca com esta edição a oferta de um acessório para o seu automóvel. Tudo por apenas 1,90€. Autocomércio, já nas bancas. Tonight. Rádio Comercial. E como fica a emissão de sábado, perguntam-me, quando não houver Fala da Tribo. Quando houver, muito bem, ela fica arrumada. Quando não houver, a lista negra, a partir da segunda hora, a lista negra sucede um pouco à Rebelde de há uns tempos atrás, mas onde vamos tentar que se incremente a participação das vossas ideias via e-mail, que muitas vezes chegaram a ser, digamos, não ignoradas, mas um pouco maltratadas. Pecadores, nos confessamos. É a emissão de sábado, a tripla hora de António Sérgio nas antenas da Rádio Comercial. E vale tudo bem soltas, quase tudo. Neste caso, a sete músicas em oferta do ótimo Cego Centros. PF Project, Choose Life. Choose a fucking big television. Choose washing machines, cars, compact displays and electrical tin openers. Choose leisure wear and matching luggage. Choose a three-piece suite on hire purchase and a range of fucking fabrics. Choose DIY and wondering who the fuck you are on a Sunday morning. Choose sitting on that couch watching mind-numbing, spirit-crushing game shows, stuffing fucking junk food into your mouth. Choose rotting away at the end of it all, pissing your last in a miserable home, nothing more than an embarrassment to the selfish, fucked-up brats that you've spawned to replace yourselves. Choose your future. Choose life. I chose not to choose life. I chose something else. Cross. À Lista Negra a partir da 1h15 sensivelmente é o regresso de uma lista anti-top, neste caso e sucedendo à Rebelde de outras paragens, com mais atenção ao vosso input. Bem provável também, ao longo da primeira ou em parte da segunda hora, o contacto do exterior de direto do Maxim em Lisboa, com um pré-anúncio do regresso da Fala da Tribo. Ana Cristina Ferrão lá para ouvir o lançamento, ou fazer parte do lançamento do novo Dead Combo. Sabe que barulho fazem as luzes? É este. Um dos muitos pontos altos deste concerto foi quando a banda tocou o novo Precious. Eu sou Ricardo Aruz Pereira, o conhecido humorista. É muito agradável, Eu vinha. Roubamos na Comercial já. Barulho das Luzes. O magazine da Comercial, apresentado por Diogo Veja. Tudo o que está a acontecer e que você não pode perder. Sábado, 10:30, na Comercial. Quando ouve aquela música e não sabe o nome, nem quem canta, escreva nesse preciso momento Comercial no seu telemóvel e envie um SMS para o número 4443. O preço da mensagem é de 45 cêntimos. Rádio Comercial. BPI Automóvel. Vá de Hyundai ao Mundial. Sete músicas em oferta do ótimo Cego Recentes, onde também se gostam de novidades. No caso, não tanto assim, mas de qualquer modo, voz fresca e muito recente nas ondas rádio mundo fora, Corin Bailey Rae. It's the kind of sleepwalk that never ends. Type of loan with no dividends. It's a part of game where you're giving chase. Guess it could be called an acquired taste. I know, he knows, he calls. I know, this could be an enchantment.

destroy all the things that bring the idiots joy. Well, what's wrong with a little destruction? And the cooks won't talk to you, 'cause you're kissing a Hollywood Jew, 'cause you rob a supermarket or two. Well, who gives a damn about the puppets on Tesco? Did I see you in a limousine? Fling out the fish and the other bean. Turn the rich into wine and you walk on the mean. While the father of the virtuous among us, walk among us, never judge us. Yeah, we're all up now and get 'em, boy. Up now and get 'em, boy. Drink to the devil and death to the doctors. Drank champagne on the seventh seal. He said, you never feel pain. And I ever feel pain once you hit me again. I need a bit of black and blue to be a rotation. In my blood, I felt bubbles burst. There was a flash of fist, an eyebrow burst. You were lazy laughing and a red white shirt. I fall to the floor, fainted at the side of blood. Did I see you in a limousine? Flinging out a fish and an olive bean. You sound the rich and the white. Walking the mean, pretty model and a virgin. You've already been, you've already been. Already seen that the fallen of the virtuous among us. Resisted. I never had a doubt you ever existed. I only have a problem when people insist on taking their hate, placing it on your name. So to say a trouble boy, just because you like to destroy. You are the word is destroy. I break this bottle, think of you fondly. Did I see you in a limousine? Flinging out the fish and the other bean. To the heart, the hearts and lovers come and escape. Turn the rich into wine. Walking the mean and start a jack in the arms. And nailing the beam on the barren earth. You scatter your seed, be the volta ao último Franz Ferdinand. Corre Walk Away pela lista da Rádio Comercial. Aproveitámos a noite e o escondidinho para rodar The Fallen, o álbum tem o genérico e o Kuravet São Matos. Para estas últimas sete músicas foram uma oferta da Ótimos. Ótimos, segue o que sentes. The Bad Orton, Shadow of a Doubt. It's true, your love has been a lesson, and it's taught me more than any other blessing. Well, you're the one that can rest on me, come and hold me down now. One, two, three, I get too weak to fight from all this laughing. And I'm not even yours to run to. We're not even mine to cry to, and we are not even here to speak of. as 7 músicas da primeira hora em oferta do ótimo. Os Bad Orton faz parte do novo álbum Comfort of Strangers. Shadow of a Doubt. Há pouco, através da Ana Cristina Ferrão, tivemos os ecos do Maxim em Lisboa, Noite de Enchente, o lançamento do novo volume 2, Quando a Alma Não é Pequena, dos Dead Combo. A intervenção foi feita há pouco, antecipando o regresso da Fala de Tribo, que sucede na próxima noite de sexta, esta mesmo, mas daqui a 8, nas antenas da Comercial para a Fala da Tribo, e nessa altura com Ana Paula Costa, e não só, mas também a propósito da fotobiografia recentemente lançada ontem mesmo na Biblioteca Municipal Central de Natália Correia. É provável que, mesmo em jeito de pequeno report, voltemos a ter contacto exterior e para uma fala da tribo fora do habitual, fora da toca do estúdio da Comercial. Ele tornou-se subitamente um herói de uma pacata cidade norte-americana. Hey, Mr. Stahl! Hey, Jared! Mas será que o pai de família Tom Stahl é tudo o que aparenta ser? Thanks, Tom. Good as ever. Have a good evening. A Rádio Comercial apresenta-lhe um filme intenso, onde todos têm algo a esconder. Uma história de violência do aclamado realizador David Cronenberg. Em exibição, com a garantia Rádio Comercial. Rádio Comercial. Rádio Comercial. É capaz de não dar para chegar a uma hora. Dava-nos um jeitão, mas enfim, acontece. The Matchbox, ou melhor, The Old Matchbox Tricks. Last time I came here, Lamb Chop. Came down with the fever. Next day it was gone, with the suddenness of its arrival. When we all were much younger, were we really different? In the really real world, we knew. In the really real world, we knew. Last night I saw the sunrise. Sleepy Barcelona, riding in a bus with the road crew from Embrace. Everyone was sleeping, noticed a reflection, and saw the age upon my face. And saw the age. On my toothbrush as it wiped across my tongue, removed the drunken sailor, paid his bar and porno bill. Gonna have to fucking hose him down. Gonna have to fucking hose him down. The clarity isn't blinding. Where's the befuddled middleman? The gentle goofus with his comedian wit. Spaced out in the crowd, the cramped and the cluttered falls from his fingers.

internamente chama-se simplesmente Indicativo YS, o YS de António Sérgio. Não tem nome ainda, mas foi uma oferta do guitarrista Fausto Ferrão para esta emissão noturna da Rádio Comercial. Mais daqui a pouco há a lista negra. Richard Ashcroft, entretanto. Espaço ao talento. If you meet me on the way, hesitating, that is just because I know which way I will choose. The corridors of discontent that I've been traveling on the lonely search for truth. The world's so frightening. Nothing's going right today, 'cause nothing ever does. Ooh, I don't wanna know your secrets. Ooh, they lie heavy on my head. Ooh, let's break the night with color. Thinks you are the ground. You're looking so frightened. Nothing's going right today, 'cause nothing ever does. Até às 3 antenas da Rádio Comercial, às 3 horas de António Sérgio. Foi Richard Ashcroft, o álbum novo, o regresso chama-se Keys to the World, e o tema de existência é neste momento Break the Night with Color. Mais daqui a pouco há direito a espaço para uma lista negra. Visto agora, o Karate Kid parece um bocado... bom, um bocado foleiro, pronto. E quantas horas perdeu você a ver o ZX Spectrum a carregar o Shaq Egg e o Jet Set Willy? E aqueles cabelos cheios de laca? O que era aquilo? Mas os anos 80 foram ou não foram os melhores anos da sua vida? 80 à hora. Sábados à 1 da tarde e domingos às 7 da tarde. Uma hora com os anos 80. Das suas pérolas às suas vergonhas. Estreia este sábado, dia 18. Passe o seu fim de semana a 80 à hora. Com a garantia Rádio Comercial. Estas 7 músicas são uma oferta de Ótimos. Segue o que sentes. Série de 7 segundos das 3 horas de António Sérgio nas antenas da Comercial, mas depois de Funny Little Frog é natural que não resistamos a deixar também o Meat and Potatoes a Ótimos, não se vai preocupar. Começou foi torto, agora sim. My baby came to me lately. Honey, please don't take this back, but maybe when you laid me, could we try to spice it up? I looked up across the table. First to see if she was joking. No joke. There was no flicker. Just a girl who wanted more than meat handcuffs. We tried a can of corn whipped cream. I was allergic to so much dairy. She had to finish it all by herself. I slapped her. She wasn't expecting. Then she hit me back. She freaking cracked me. I got a nosebleed. She was angry. She wanted more than meat and potatoes. She may stop at pumps and drains. She needs some arousal, some carousal, a bit of pain. Invite the neighbors. Total strangers. Or total strangers. Give yourself a leg of honey. We're the queen mouse. E não sabe o nome, nem quem canta, escreva nesse preciso momento comercial no seu telemóvel e envie um SMS para o número 4443. O preço da mensagem é de 45 cêntimos. Rádio Comercial. A Rádio Comercial, a tripla hora de António Sérgio nas antenas da Comercial, edição de sábado. A despedida por esta semana, é bem provável que voltemos a ter cerca de uma hora e pouco depois alguns outros ecos do espetáculo apresentação dos Dead Combo e do seu novo álbum Volume 2, Quando a Alma Não É Pequena. É uma boa parte da Falda Trip, no caso Ana Cristina Ferrão, que está no Maxime e que poderá eventualmente ainda entrar em contacto connosco. Quanto ao som, não desesperem para a semana, já vai soar por aqui o disco novo. someone runs, make a phone call. There's a tightening in my chest. I know that I'm drawn in. Oh God, let it now be you. no one else. You're not quitting on us, not running away. No way out. Rádio Comercial é a edição de sábado do António Sérgio nas horas. Foi a recuperação para No Way Out do álbum Up, Peter Gabriel. E obrigada pelas sete músicas do ótimos Bad Gibbons e Rustin Man, Mysteries. God knows how I adore life. Nobody made this war of mine.

integrante da lista negra a desfilar com as recuperações para o Zubaphonic de Jackie Kane e Puppet para Lisa Germano. Fazem, entretanto, parte, porque obviamente fazem parte da lista de temas desta segunda hora, a série de 7 em oferta da Ótimos. Ótimos, segue o que sentes. Toca Animar em Boticas e Mondim de Basto 88.9. Scott Lincoln. Moscato's Canyon, a fireball of lightning, it shook all our hills. Who are these friends who are scattered like dry leaves? The radio says they are just deportees. Is this the best way we can grow our big orchards? Is this the best way we can grow our good fruit? Scattered like dry leaves and right on your topsoil, and be known by no name except deportees. Goodbye to my Juan, goodbye Rosalita, adios mis amigos, Jesus y Maria. You won't have a name when you ride the big airplane, and all they will call you will be deportee. É um CD curiosamente intitulado Música inspirada em Bob Dylan, e no caso a nossa saliência desta vez foi para Billy Bragg e o tema Deportees. Estas últimas sete músicas foram uma oferta nas antenas da Rádio Comercial. Dizíamos uma oferta Ótimos, segue o que sentes. Esta ainda vale. Chama-se Carriage Rope, assinada pelos saudosos Pavement. My secondhand wonder, a thing that recovers the doubt. Slim like the rainstorm. Gotta do what you want. Assemble and at sail the cut. Slim, door. It's alright to shake, to fight, to feel. Slim, door. It's alright to down, shake, to down, fight, down, to feel. Down. Harness your hopes to the folks with the liquor. Red ropes, periscopes, they got everything you will ever need. Start under the chair. Simmer, simmer, simmer down. Simmer, simmer, simmer down. Waste your precious breath explaining that you are worthwhile. Simmer, simmer, simmer down. Simmer, simmer, simmer down. You see my, I carry it, I feed my thrill. I got beat by weather. Carry it, I feed my thrill. I got beat by weather. Carry it, I feed my thrill. It's time to get me off of the ground. The wicked keeper is down. Hey, little boy, would you like to know what's in my pocket or not? It's no ploy, it's no gimmick, it's a chance of a lifetime to see something that's never seen by mere mortals except me and myself and sweet Ivy. So what do you say? Would you like to play 20 questions with me? A little Christian life, a little Christian life. Debating if it's time to drop the bomb on you, my dear. A little Christian life, a little Christian life. Let's get down to brass tacks and start it. I carry it, I feed my thrill. Oh! Sass, a última das sete músicas oferta o ótimo Cego 800, segunda das 3 horas de António Sérgio nas antenas da Rádio Comercial e também já no ambiente das recuperações e do refazer da lista negra, os Pavement e Carrot Rope. Confirmada está mais uma intervenção de Ana Cristina do Exterior, neste caso do Maxim em Lisboa, após aquela primeira feita, cerca da 1h25, e neste caso para o rescaldo da noite, ou parte do rescaldo da noite, de lançamento do novo álbum dos Dead Combo. É bem provável, até com alguma sorte, um dos intervenientes chegue ao microfone, ou ao mini microfone. Nunca se sabe. Aguarde se quiser. Entretanto, a companhia garante-se. Rádio Comercial, Noite Dentro, edição de sábado. Todos prontos? Eu! Então vamos lá recapitular. Guten Tag. Boa tarde. Auf Wiedersehen. Adeus. Esperem lá, e ganhamos? Como é que se diz ganhamos? O BPI e a Hyundai estão a oferecer 300 bilhetes mais viagens para o Mundial. Através do BPI Automóvel, adquira um Hyundai Getz ou Tucson, edição limitada World Cup, e receba um bilhete com viagem incluída para um jogo de Portugal na Alemanha. Para mais informações, dirija-se a qualquer balcão BPI e vá de Hyundai ao Mundial. Rádio Comercial. Escassos 10 minutos na altura para as 2 da manhã. É a tripla hora de António Sérgio nas antenas da Rádio Comercial. Alguns já devem ter ouvido falar dos Afro Celt Sound System. Se ouviram, é um caso. Se não ouviram, é o mesmo. Vale a pena ouvir Big Cat.

Porque foi no BES que encontraram um banco que trata todos como iguais. Quem sabe, sabe. E a Svetlana e a Thaís é que sabem. I have been listening to the wrong radio station. Imaginem que chegamos sempre atrasados e desta vez antecipámos-nos, mas convém-nos mesmo, o relógio não marca duas, mas uma hora e 59 e mais 15 segundos. Do You Mind? Rádio Comercial. Esta semana na Grácia, não perca em exclusivo Júlia Pinheiro sem tabus. Compra antes que esgote a camisola Navy, disponível em várias cores por apenas mais 1,95€. Já nas bancas, ninguém resiste a uma mulher com Grácia. Gorros? Confere. Protetor solar? Confere. Óculos para neve? Óculos. Óculos. Ah, cá está. Confere. Agora só falta reservar este dia. Telemóvel, tens aí? Confere. Ah, então, my dear friend, let the downloads begin. A Vodafone está a oferecer fins de semana na estância Vodafone Serra da Estrela. São 4 vouchers duplos por semana e para garantir o teu só tens que fazer downloads. Vai ao portal Vodafone Live. Fica a saber mais e começa já. Viva o momento. Now. Vodafone. De terça a sábado entre meia-noite e às 3, nas horas da Rádio Comercial. António Sérgio, boa noite. Oh.

Basicamente é isso. E por isso é que fazem as coisas que acreditam. Ok, olha, eu pelo meu lado deixava só o desejo que o Dead Combo se torne rapidamente um live combo, porque já é live combo, apesar de ser Dead Combo, e porque em termos internacionais vai ter sempre um problema enorme com essa história do Dead Combo, não é? Nunca vai passar desse problema. Estados Unidos, então, nem pensa. Mas também quem é que precisa deles? Qualquer dos modos, eu acho que quem precisa é de ver música ao vivo. E Quando a Alma Não É Pequena é o disco novo dos Dead Combo, e amanhã eles vão estar aqui de novo no Maxime. E se hoje a casa estava cheia, amanhã é para abarrotar. Portanto, toca a meterem-se na caminhonete, a apanharem o comboio e virem para Lisboa ver, até eles poderem passar por uma cidade perto de si. Portanto, Dead Combo é uma paixão, confesso, é uma fala da tribo em direto do Maxime em Lisboa. Até à próxima. Obrigado. Então. Obrigado, eu sou mesmo fã de vocês. Olha, eu sou uma dupla assim que eu sou mesmo ultra fã. É, nós vamos até fundar. Beijinhos, a gente vai aproveitar e vai fundar, aproveitando essa tua fama que vais promover-nos. Vamos fazer o duo aos três, quer dizer, não vai falhar, de certeza. Boa noite, bom fim de semana para todos. Comer um bife aí às 3 da manhã, como foi há uns anos atrás, ali no Snob. Mas isso arranja-se sempre. Isso arranja-se sempre, quer dizer, se não for no Snob. O bifinho, bem passado ou mal? Como é que é? Para mim, mal passado. Tchau. Tchau, Sérgio. Um beijinho. Have a nice night. Adoro-te. Olha, dá um abraço ao Hérnias, pá. Tá bem, tá bem. Eu também tenho uma. Toca Animar, Rádio Comercial. Are you ready to cooperate? O Reino Unido está dominado por um regime totalitário. A Londres do futuro está irreconhecível. The time has come for you to live without fear. I'm ready. Até que um misterioso vigilante mascarado... Tell us the identity of Codename V. Promete liderar a rebelião. A Rádio Comercial apresenta V de Vingança. Baseado no álbum de banda desenhada e realizado pelos irmãos Wachowski, os criadores de Matrix. Ganhe convites para antestreia ao longo da emissão e em radiocomercial.clix.pt. Estreia a 23 de março com a garantia Rádio Comercial. Quando ouve aquela música e não sabe o nome nem quem canta, escreva nesse preciso momento Comercial no seu telemóvel e envie um SMS para o número 4443. O preço da mensagem é de 45 cêntimos. Rádio Comercial. BPI Automóvel. Vá de Hyundai ao Mundial. Gorros? Confere. Protetor solar? Confere. Óculos para a neve? Óculos. Óculos. Ah, cá está. Confere. Agora só falta reservar este dia. Telemóvel, tens aí? Confere. Ah, então, my dear friend, let the downloads begin. A Vodafone está a oferecer fins de semana na estância Vodafone Serra da Estrela. São 4 vouchers duplos por semana e para garantir-se o teu, só tens que fazer downloads. Vai ao portal Vodafone Live. Fica a saber mais e começa já. Viva o momento. Now. Vodafone. títulos da terceira hora da permanência de António Sérgio, antenas da Rádio Comercial, emissão de terça a sábado, meia-noite, 13, a lista negra. Ups! Não contávamos com aquela última entrada de contrabaixo, foi Carlos Bica e a sua contribuição para Paris, Texas. Falávamos há pouco, Rádio Comercial 03, Lista Negra em desfile à parte das duas comunicações em direto, na primeira e na segunda horas desta noite, from Maxim, Lisboa, para falarmos e ouvirmos falar do lançamento do novo álbum Volume 2, quando o álbum não é pequeno, dos Dead Combo em som, certamente a partir da próxima semana, não só por aqui, mas por todo o lado. Rádio Comercial. Rádio Comercial. Rádio. Rádio Comercial. Ainda não acertei, mas não tarda. De Marcos Alec, e mais uma vez com um álbum que poderia parecer de originais, mas é afinal tudo ele feito de versões, como aconteceu com os AC/DC há uns anos antes. Tiny Cities, e nas soltas da ponta final da tripla hora de António Sérgio na comercial foi Tiny Cities Made of Ashes. Another child grows up to be somebody you just love to burn. Mom loves the both of them. You see, it's in the blood. Both kids are good to mom. Blood's thicker than the mud. It's a family affair. E nos nossos sons, neste caso Family Affair, à beirinha de entrarmos na meia hora final da tripla hora de hoje, edição de sábado, antenas da Rádio Comercial, noite dentro, e já com um cheirinho do que é o desfile da Lista Negra, material antigo e novo, mas mais atenção ao input dos ouvintes, sobretudo aqueles expresso ultimamente em e-mail, e o e-mail da World Globo antiga funciona agora como António Sérgio tudo pegado, é de Rádio Comercial também tudo pegado ponto clicks.pt. Iggy Pop, Family Affair, uma revisão ainda mais remota, neste caso para Jimmy Smith. Organ Grinders Swing. We'll be right back. lista dos títulos a recuperar para a lista negra no ar aqui na Triple Hour de António Sérgio. Rádio Comercial foi Jimmy Smith, Organ Grinders, Swing. A Rádio Comercial apresenta O Meu Blog Dava um Programa de Rádio. Bem, é perfeitamente normal ter uma cadeira no quarto, seja parte integrante da secretária ou simplesmente como o adereço. Porém, para mim a cadeira tem uma função muito mais importante. É o meu segundo armário, ou seja, é nela que deposito a roupa que não me apetece arrumar. Damos tratamento radiofónico ao blog atosfalhados.blog.com de Miguel Chichorro, de 20 anos. O meu blog dava um programa de rádio. Sábados ao meio-dia e domingos às 6 da tarde na Rádio Comercial. Rádio Comercial. Rádio Comercial. Toca animais. Gosto de vir trabalhar alegre e gosto de me ir embora feliz. Rádio Comercial. Toca animar. Rádio Comercial. Toca animar. Em Braga e Celurico de Basto. 99.2. Ora, aqui vamos para um momento de grande calma, aparentemente. Mas não é só isso. Ele é tenso. Kelly Joe Phelps. Já perceberam? Not so far to go. Tap the till, the money's gone.

Beastie Boys no regime Lista Negra de Recordações. Yeah! Rádio Comercial. Duas reproduções para os Beastie Boys, recuperadas do álbum Solid Gold Hits. Aliás, é o material para a lista negra que encerra a tripla hora de Nas Horas António Sérgio na comercial. Falta apenas a brincadeira dos Bentley Rhythm Ace. E ao adeus, fica o voto de um bom fim de semana. A promessa de voltarmos segunda à noite já vai ser terça, logo após a meia-noite. Take care. Right, a different story with the title Love.